abrazo. Abraça. Besame. Abrázame. Abraça-me, Jesus. Abraça-me, Jesus. Abraça-me, Jesus. Peça Ele para te abraçar. Abraça-me, Jesus. Abraça-me, Jesus. Abraça-me. Os teus braços de amor.